programa Central da Biografia. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. Estamos de volta, Central da Biografia histórico, um Central da Biografia especial com o trio Parada Dura, que teve três formações. Teve Delmir, Delmon e Mangabinha na primeira formação, que aconteceu em 1973. E Mangabinha ficou com os direitos do nome Trio Parada Dura. Ao ser desfeita a formação, ele conheceu Creone e Barrerito, que já cantavam juntos, e os convidou para formar a segunda geração do trio. Isso aconteceu em 1975. E com essa formação, ficaram conhecidos nacionalmente. Em 81, com o lançamento do LP Último Adeus, atingiram o sucesso nacional, interpretando Fuscão Preto e também Arapuca. Todo mundo se lembra. Central da Biografia, Trio Parada Dura. Central da Biografia. Bobeou, a gente pima. Outro dia acontece, anoitece ou amanhece. Bobeou, a gente pima. Bobeou, a gente pima. Bobeou, a gente pima. É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha. Bobeou, a gente pima. Sempre fui tão controlado, apesar de ocupado, não faltava em compromisso. Hoje vivo enrolado, ando tão desanimado e faltando no serviço. Eu estou desconfiado, que tomei café coado, preparado com feitiço. Ela me dá um abraço, nem me lembro do cansaço, qualquer dia eu morro disso. Bobeou, a gente pimba. Bobeou, a gente pimba. Outro dia acontece, anoitece ou amanhece. Bobeou, a gente pimba. Bobeou, a gente pimba. Bobeou, a gente pimba. É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha. Bobeou, a gente pimba. É bem, quem pingou, pingou. Quem não pingou. Amigos estão dizendo que eu vou acabar morrendo, o mal que não tem cura. Mas eu tomo catuaba, como ovo de codorna, mocotó e rapadura. Bateria carregada, eu cumpro minha jornada e desmaio no sofá. Quando é de madrugada, minha feiticeira amada volta pra me carinhar. Bobeou, a gente pimba. Bobeou, a gente pimba. Outro dia acontece, anoitece ou amanhece. Bobeou, a gente pimba. Bobeou, a gente pimba. Bobeou, a gente pimba. É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha. Bobeou, a gente pimba. É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha. Bobeou, a gente pimba. Você está ouvindo Central da Biografia. Por favor, não venha com mentiras, pelo amor de Deus. Mentiras e falsas promessas nos fazem chorar. Se você não me quer, eu aceito a realidade. Prefiro ouvir uma triste verdade do que mil mentiras para me agradar. Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor. Reclamo, mas me deixa triste seu modo de agir. Só espero que carinhos não sejam forçados. Se for necessário, eu morro apaixonado, mas o nosso caso para por aqui. Prefiro ouvir uma triste verdade do que uma alegre mentira. Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor. Não reclamo, mas me deixa triste seu modo de agir. Só espero seus carinhos não sejam forçados. Se for necessário, eu morro apaixonado, mas o nosso caso para por aqui. Programa Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. Central da Biografia. De volta, meus amigos, Central da Biografia. A gente lembra que o trio Parada Dura, em 6 de setembro de 82, na cidade do Espírito Santo do Pinhal, no estado de São Paulo, os integrantes sofreram um acidente aéreo e Barreirito ficou paraplégico. Ocupou então provisoriamente o seu lugar o irmão Parreirito, enquanto estava em tratamento. Após o retorno, Barreirito ficou por pouco tempo com o grupo, pois ele se sentia um estorvo por se locomover em cadeira de rodas. E ele partiu então para uma carreira solo e lançou em 87 o seu primeiro LP, emplacando em todo o país com a música Onde Estão os Meus Passos, seguido do sucesso Juventude Que Perdi, Sentidos e Amaremos, Disque 9 e também Morto por Dentro, muito conhecida em todo o Brasil. Vamos com música no Central da Biografia, Trio Parada Dura. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. Na estrada da vida de um homem errante, não existem flores beirando o caminho, e nem poderia seguir entre flores quem em sua vida só plantou espinho. É nesse martírio que hoje eu vivo, sigo tropeçando na estrada da vida, e uma ramagem cheia de espinho cobriu minha estrada, cercou meu caminho. Agora estou num beco sem saída. Música.

Barreirito e Manga Vinda. Meu Deus do céu, diga que isto é mentira. Se for verdade, me esclareça, por favor. Aí há pouco eu mesmo vi o Fuscão e os dois juntos se desmanchando de amor. Fuscão preto, você feito de aço, fez o meu peito em pedaço, também aprendeu a matar. Fuscão preto, com o seu rosto maldito, meu castelo tão bonito, você fez desmoronar. Central da Biografia. No ranchinho ao pé da serra, numa tarde de verão, eu vi uma camponesa socando arroz no pilão. Seu corpinho de boneca e seu rostinho perfeito despertou mil sentimentos que morto estava em meu peito. Só capilão, acompanhe as batidas do meu pobre coração. Só capilão, acompanhe as batidas do meu pobre coração. Oh, moçada, o jeito das morenas vai me deixando maluco. Aproximei da mocinha e pedi com muito jeito: morena, dá de beber a quem tem sede no peito. Depressa me atendeu, trazendo-me água fria. Por mais que dela eu tomasse, mais sede meu ser sentia. Só capilão, acompanhe as batidas do meu pobre coração. Só capilão, acompanhe as batidas do meu pobre coração. Quando me despedi da moça que ali estava, pelo caminho, meus olhos acompanhava. Olhando pra trás eu vi que ela não descansava, com uma mão no pilão, com a outra me acenava. Só capilão, acompanhe as batidas do meu pobre coração. Só capilão, acompanhe as batidas do meu pobre coração. Você está ouvindo Central da Biografia. Eu tenho em meu escritório, em cima da minha mesa, a miniatura de um carro que a todos causam surpresa. Muitos já me perguntaram o motivo por que foi que eu, sendo um doutor formado, gosto de um carro de boi. Responde, foi com o carro nas estradas a rodar que meu pai ganhou dinheiro pra me poder estudar. Enquanto ele carreava, passando dificuldade, as lições eu decorava lá nos bancos da faculdade. Oh, meus amigos, essa é a história de um

bobeou, a gente pipa. Outro dia acontece, anoitece ou amanhece, bobeou, a gente pipa. Bobeou, a gente pipa. Bobeou, a gente pipa. É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha, bobeou, a gente pipa. Sempre fui tão controlado, apesar de ouvir. Central da Biografia.